Whisky, Oscar, Uniforme, Valença, 1.000 pés. Pronto, cópia. Autorizado, Valença, 1.000 pés, decola da 1.7, curva direita, no corredor Axé. Controle 1.9, decima 8, aciona 0, 1.13 no transponder. Só confirmando, Pátio 4 e o POB. Pátio 5, 04 no POB, transfere agora a torre 1.18, decimal meia dúzia para acionamento, táxi e decolagem. Bom voo, Whisky, Oscar, Uniforme. Sir, Unit 3 for landing, maintain your present speed for traffic coordination. Present speed, American 980. 04, pouso autorizado no zero, vento variável com 3 nós. Autorizado, pouso no zero, são 3304. E Alfa, Juliette, para o Fox 05, ou no 434. E Adil para o 5217. Quatro, dois, nove, oito, descer para 6.000. Seis mil, 4298. Tan 3663, reduza para aproximação e cheque para pouso. Matias, Tan 3663. American 980, this is regard the altitude ahead, clean to 2,000 feet. 2,000 feet, American 980. Yes, now you're clear to reduce it to 220. And slow to 220, American 980. Trip 5217, descida agora até 5.000. 5217. 4, bom dia, táxi via Alfa Juliette para o 10. Alfa e Juliette para o 10, então 3304. Então 3663 no localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1186. Obrigado, até já. É. Ocean 312, vectors down, left heading 360, your limit is the localizer. Left heading 360, our limit to localizer course, Netflix 312. Trip 5217, descida para 4.000. Ok, para 4.5217. Azul 4298, desça para 5.000. Para 5.000, 4298. American 980, clear to the ILS approach. Clear to the ILS approach, American 980. Shen 312, right heading 040. 040, Shen 312. Shen 312, passing 4,000, clear to 2,000 feet to the localizer, right heading 075, a report established. Descend to 2,000 feet, heading 075, report established. We report established, Shen 312. 5217, vou liberar a restrição de altitude, desça para 2000. Ok, para 2000, 5217. Em Juliette, cotejamento correto, confirme POB. 01 no POB, parte 4, transfere agora a torre 1-1-8, decimal meia dúzia para acionamento, táxi e decolagem. Bom voo. American 980, 4 miles to pass over the altitude, reduce for approach and profile in a check. Again, contact the tower, frequency 11864, landing instructs, American 980. Okay, 11864, American 980. 60118.6. Do 298, desça para 3000, velocidade 210, vai ser vetorado. Gente, para 3000, reduzindo para 210, vetoração para final ILS, pista 10, 4298. Hora da conquista, 260, copia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 260, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, Eval após direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5106 no transponder, aguarde para o cotejamento. Stan 3663, na escuta? Ah, afirmativo, lembrando as suas coisas. Táxi via Alfa Juliette para 04. Alfa Juliette 43663, até já. Assareto 2223, coteja. Cotejamento correto, estamos prontos para o inspecionamento. Passaria do 2223. Gente, ainda no Gomar Alfa. 5217, reduza para 1980 nós. Ok, reduzindo para 1980. Ocean 312, did you intercept localized course? Affirmative, sir. Air Roger, check landing gear, contact the tower, frequency 1186 for landing instructions. 1186, thank you so much. Ocean 312, Trip 5217, livre LS. Ok, 5217, livre LS. Azul 4298, direita proa 070 para o localizador. Direita 70 para o lock 4298. Two localizer, runway 10. Oceania 6312, continue approach, wait for landing clearance. Wait, Oceania 6312. On the ground at 30. Ground 121.9. 121.9, American 982. Salvador ground, American 980, clearing 10, going to gate 11. American 980, taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet to the gate, American 980. 059. Thank you, clear to land, runway 10, Oceania 6312. Trip 5217, no localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1186. Ok, 186, Trip. Do 4298, livre LS, aguarde o trem chorando. Gente, 4298. Fox Tango Oscar, controle. Informe o tipo do seu equipamento. É uma bela aeronave. Vamos voar direto para a rotatória. Papai Romeo Índia Nova Barafa, controle. 35217, número 2. Continua em aproximação, leva que está ali. 297. Ah, ok, ciente, vai manter 1500 pés. Prossiga, guardião. Ciente, guardião, chame na final para pouso. Chamará na final para pouso no centro iniciativo, guardião 06. E acione normal 0106, guardião. 0106, guardião 06. On the ground at 34, take first at your right, ground 121.9. 121.9, message 312, thank you. 5217, 070 graus, 05 nós, pouso autorizado na 1 no 0. 5217. Azul 4298, 5 milhas para o externo, redução, cheque pré-pouso, torre, frequência 1186. 1186, obrigado, bom trabalho. Runway vacant. Oceania 6312, taxi via Alpha India to gate 3. Clear taxi via Alpha and India to gate 3, Oceania 6312, thank you. 4298, estabilizado em LS, 8 milhas na cabeceira 4298. Afirmativo, 4298 é o número 2, informarei pista livre. Ciente, 4298. Salvador, Azul 9113, nem informação Índia. Até. Sete zero pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5103, correção 5107 no transponder. 9136 da Azul, aprovado para Recife nível 370, subida Puca de Maracaju, Upper 58 aerovia. E controle 198 e 5107 ao código transponder. Protejamento correto, chame pronto, pushback acionamento, Azul 9136. Chamarei, muito obrigado. Valeu. Tá pronto o táxi? Táxi Vitorino de Juliette? Libra, acionamento, chama táxi. 35217, só o 37, libera direito, só 121 nesse momento. 5217. Azul 4298, vento 060 graus, aeroporto norte, tem pouso horizado, pressão 10. Livre pouso da 10, 4298. Alfa, direto para ingresso. Romeu, Serra Hotel Charlie, este é o controle Salvador. Ajuste 1012, desça via Mari para 2000 pés, câmbio. Via Mari para 2000, Serra Hotel Charlie. Patango, estou com o uniforme, tá pronto? Táxi? Autorizado, chama na papá. Controle Salvador, libera velocidade para o Serra Hotel Charlie? Livre. Solo Oceaner 6225, bom dia. Oceaner 6225, bom dia, informação Índia, Brasília 320, copia. Copia. Autorizado Brasília, nível 320, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo Albo. Após direto Nizza, após Puído, quando intercepta a Upper Whisky 10, até Fernando de Noronha, após direto o destino. Controle 119.8, aciona 5124 no transponder. 7219, pô. Trip 5217, ingressa via Juliette para remota 103. Juliette, remota 3. Oceané 6225, só confirmando após Puído, Upper Whisky 10, após Formosa, Foxtrot, Romeo, Mike, após direto Brasília. Bom Jardim, o 4298 Azul livrou. Azul 4298, táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, 4298. Salvador, o Oceanair 6225 entendeu, 320 para Brasília. 320 para Brasília, decola da 10 com curva esquerda, subida mono, né, Momo Aldo, após Nisha e Puído, após uniforme Whisky 10. 1198-5124. Cotejamento correto, chame pronto no 01 no pushback acionamento. Oceanair 6225. 25. Alô, Salvador, passarela 2223, pushback será. Passarela 2223, autorizado, chame para o táxi. Chamaram para o táxi, passarela. Então, Oscar, direto para a final da pista 17. Direto no 7, agilizando o Oscar. O ATR da Trip ingressando na remoto no 3 agora, ok? 7. Alô, Chanel 6225. Prossiga. Estamos com um problema de ar-condicionado aqui, a nossa intenção é dar partida no 2 para depois dar um embarque, ok? Ciente, chame pronto, então, Oceanair 6225, só confirmando, está no gate 1, correto? Positivo, no 1. Para ingresso na Juliette, 4298. Ciente, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde, Azul. Vai manter. Oscar, visual com o campo. Ok, então, Oscar, qual é a prova que você está mantendo agora? Estou mantendo 149, senhor. Ah, sim. O senhor passou o Montserrat, está voando na Pro 149. Está bem defasado do campo. Vamos voar na Pro 90, agora. Positivo. Realizando pushback acionamento na remota 14, ok? A gente vai ficar atento, quando eu já vi. 090, Tango Oscar. Positivo. Na proa 90, vai deixar o marcador externo da pista 10 à direita para posteriormente ingressar na final da pista 17. Desça para mil pés. Uniforme Nicoloso 43, controle 119.8. Nada bem, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, Whisky Oscar de fora. Whisky Oscar de fora, controle. Coluna 7, curva direita. Prossiga visual na escuta, chame no travesso para o da barra. Estimado para Valença. Mais 20 minutos. 10044 mais 20, anotei. Ok. Paquistão Oscar, o aeroporto está na sua posição de 1 hora 4 milhas, confirme. É um campo aberto, senhor. Estava voando o proa de Interlagos, foi orientado a pegar sinal direto da 17, por isso que derivou um pouco à direita. Ah, positivo, eu agradeço. Estava preocupado achando que o meu equipamento é que estava fora de serviço. Prossiga para a final da pista 17 e chame a torre na frequência 118-612, o Fox da Rua Oscar. 18-612 com a torre agora, agradeço. Tango Oscar, pouso no 7. Tem pouso autorizado no 7, vento 060 graus, 059. Tente, pouso na 7 e vamos lá na curta final, baixado de lado. 35. Negativo, 120. Ciente 120, aguarde então coordenação, gol 1435. Ciente, poderia informar a frente prevista? Terei que se autorizar. Afirmativo, Fox Tango Oscar. Solo Salvador, passarei 223 para o táxi, 41, 3 horas e 50, Salvador. Base para final na 17, o Tango Oscar. Afirmativo, vento 060 graus, 059. Oscar. 2, bom voo. Muito obrigado. Prossegue no táxi, chama 18:30 quando pronto. Bom dia, bom trabalho. Gol no 435, copia? Afirmativa, 435. Autorizado Ilhéus, nível 120, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída coral. Controle 119, decimal 8, aciona 0263 no transponder. Afirmativa, autorizado nível 120, saída coral. Controle de saída 119, decimal 8, transponder 0263. Após decolagem, curva à direita. Protejamento correto, chame pronto no 05 para o inspecionamento. Chamar a Gol no 435. Passo vai levar na bata, após a passagem dele a linha na 17. A linha qual sem parada? Autorizado. Após o tráfego, a linha mantém, corrigindo a linha, decola 17, vento 050 graus, 079. Oi, Salvador. Passaré 2223, chega no ponto de espera pronto. Passaré 2223, decolagem autorizado, 90, vento 050 graus, 059. E Galeano decolar, passarei 2-2-3. Tem o acionamento na posição e chame para o pushback. Amarelo, obrigado. Solo, Oceané 6312. 6312, prossiga. Centro da Índia para cópia Recife 350. Papa Romeu Serra, Hotel Charlie, Duna, localizador em aproximação. Reduza, efetue cheque pré-pouso e chame a torre. 1186, Serra, Hotel Charlie. Iniciando a redução, vou chamar a torre 1186, Serra, Hotel Charlie. Bom dia. Bom dia. Controle, Salvador, Victor India Juliette. Victor India Juliette, controle. Escola da 17, Salvador, para Cairo Lourenço. Ciente, qual o estimado para pouso em Cairo? Considere pouso em Cairo aos 15. Ciente, anotei, informe no traveiro, fora da barra. Afirmativo, se autorizar 2500, pode reduzir para aos 10, estimado de pouso. Autorizado. Afirmativo, autorizar 2500, voar direto Cairo, estimando pouso 1.